pra descer, só a brincadeira. Pega, mas não se apega, não. Usa maço do colchão, mas esquece de avisar o coração. Senti ciúmes, não tava nos planos. Dois só de pensar, não quero imaginar. Vi outra boca te beijando pra não correr o risco. Eu vou confessar, e eu me apaixonei. Queimei a língua, juro eu tentei não me apegar, mas eu já me apeguei. E eu me apaixonei, queimei a língua, juro eu tentei não me apegar, mas eu já me apeguei. Sua boca viciei. Repertório novo, Micael Lima. Vem arrochar com o Pretinho, bebê. Portal do Arrocha. Senti ciúmes, não tava nos planos. Dois só de pensar, não quero imaginar. Vi outra boca te beijando pra não correr o risco. Eu vou confessar, eu me apaixonei. Queimei a língua, juro eu tentei não me apegar, mas eu já me apeguei. E eu me apaixonei, queimei a língua, juro eu tentei não me apegar, mas eu já me apeguei. Sua boca viciei.